Rui Monteiro, estamos no início de uma nova época. Enfim, antes de começar a época, já dizem que o Oliveira do Hospital é candidato. Tudo pronto para o arranque em Penela? Está tudo pronto, tem que estar forçosamente. A equipa está a treinar há quase 6 semanas, está há 5 semanas e qualquer coisa. E está de facto tudo perfeitamente pronto para se iniciar o campeonato já no próximo domingo. Esta é a equipe possível? Aliás, isto é uma pergunta que se faz sempre no início da época, se é a equipe possível, se é desejada, se enfim, por aquilo que nós fomos acompanhando ao longo da pré-época, grandes jogos, alguns jogos bons, prometer uma época tranquila e, enfim, uma época que poderá trazer o desejado do Oliveira, que era uma das ambições que eu sei do Rui Monteiro, que era voltar a pôr o Oliveira Nacional. Esta regra geral, nós dizemos que é a equipa possível. Eu este ano gostava de acrescentar a que de facto esta é a equipa possível. Também gostava de acrescentar e acrescento que esta era a equipa que nós desejávamos ter em Oliveira do Hospital. De facto, houve uma conjugação de fatores que nos permitiram de facto conseguir esta equipa que tivemos obviamente que reduzir o plantel é mais curto, digamos assim, que o ano passado e que há 10 anos. Agora, também é verdade que se reduzimos o plantel em termos de quantidade, a nossa ideia é que de facto aumentámos bastante a nível de qualidade e temos de facto 7 entradas que serão do nosso ponto de vista determinantes, porque não são contratações por catálogo, digamos assim, ou seja, dizem respeito claramente a posições em que nós estávamos necessitados. Fizemos de facto uma procura fruto de diversas condicionantes, conseguimos de facto ter cá alguns atletas que são claramente uma mais-valia, e esses atletas, juntamente com o grosso do grupo do ano passado, o chamado Núcleo Duro, que também se mantém, e depois com alguns atletas jovens que saem das nossas camadas jovens, nomeadamente júniores, temos de facto aqui um júnior e dois ex-júniores no plantel, e a crescer a isso temos mais 3 júniores a trabalhar com a equipa em permanência também este ano. Estamos a crer que a conjugação desta experiência, desta juventude e destes reforços que de facto nós entendemos que são reforços, nos dão a garantia de ter uma época tranquila, desejando aquilo que nós estabelecemos, ou desejando alcançar aquilo que nós estabelecemos no início, que é claramente fazer melhor que o ano passado. Se o ano passado ficámos em segundo, este ano fazer melhor terá que ser forçosamente ficar em primeiro e subir aos nacionais, colocar o Oliveira do Hospital num patamar do ponto de vista desportivo do qual não deveria ter saído, e que merece claramente. Este campeonato, com a assistência de um Ousanense, do Mirandense, não quer dizer com isso que haja mais facilidades para os outros, porque os outros também se reforçaram. O certo é que, por aquilo que nós, como eu disse, fomos lendo, o Oliveira do Hospital é, de facto, um potencial candidato à subida. Qual destas equipes, e conhecendo um pouco já este futebol distrital, qual destas equipes poderão, então, lutar ombro a ombro para os primeiros lugares? Este é a assistência do Ousanense e do Mirandense acaba por ser algo enganador no que diz respeito à eventual facilidade do Oliveira do Hospital ou qualquer outra equipa em vencer o campeonato da Divisão de Honra. Isto porquê? Porque obviamente que o Lousanense e o Mirandense desaparecem, são duas equipas de referência, não apenas do distrital, mas até do nacional, mas a verdade é que os seus jogadores estão colocados, ou seja, os jogadores que integravam o plantel, quer do Lousanense, quer do Mirandense, estão dispersos em outras equipas e vão reforçar claramente outras equipas. O caso do Moinhos, por exemplo, é uma equipa que se reforçou muitíssimo, fazendo uso, digamos assim, daquilo que eram atletas do Mirandense e do Lousanense, o Poiares, o Penelense, pronto, dizer que é complicado nós agora já dizermos quem são os candidatos. Portanto, nós de facto temos uma equipa e temos consciência disso, que temos um plantel forte, temos uma equipa mais forte, mais homogénea e também aparentemente mais eficaz daquilo que aconteceu o ano passado. Queremos, obviamente, desde o primeiro dia, dar uma digamos assim, dar a ideia e fazer passar a mensagem que claramente não estamos aqui, não estamos no campeonato para brincar, e portanto a nossa ideia claramente é começar bem e depois encarar os adversários um. O facto de ser o Plenelense, que também, segundo se diz, é um dos outros grandes candidatos à subida, que reforçou-se muito bem. Essas 3 primeiras jornadas, 4 jornadas podem dizer alguma coisa? Obviamente que sim, não é? Obviamente que sim. Não pelo facto de se jogar com o Plenelense, com o Taboense, etc., mas pelo facto de equipa que arranca bem e que, por exemplo, nas 2, 3 primeiras, 4 quatro primeiras jornadas, arranca vitórias. Uma equipa que consegue fazer isso ganha um balanço, digamos assim, ganha um elan que depois dificilmente se para, e os exemplos disso são claros. Já vimos o Lousanense ano passado, o Nogueirense ano passado. O Nogueirense arrancou bem e engrenou, digamos assim, não é? Perde os primeiros pontos já praticamente ao final da primeira volta e depois na segunda volta, de facto, acabou por ser gerido no fundo o avanço que tinha conseguido até aí. Obviamente que o início é sempre fundamental, não é? Mas também o campeonato não é como se começa, é como acaba, e portanto a nossa ideia clara é esta: nós temos que ser uma equipa regular, temos que ser a equipa mais regular deste campeonato, e se formos a equipa mais regular deste campeonato, se formos a equipa que melhor futebol jogar, se formos a equipa que melhor resultados consegue, alcançamos aquilo que é o nosso objetivo. Claramente é o nosso objetivo. Temos condições para isso, com esforço, obviamente, com grande abnegação. Os atletas estão com muita vontade, devo dizer também. E, portanto, o grupo está muitíssimo bom, está muitíssimo bom. É um grupo muito coeso, divertido, motivado, e, portanto, estamos em crer que, de facto, vamos fazer uma boa época. No entanto, só de facto no final, em maio, início de maio, vamos ver como é que as coisas correram. Se no sénior está tudo preparado, os juniores e as outras camadas, os outros escalões também começam, enfim, a aprimorar para iniciar o campeonato. Vai haver esse esquema de jogos, enfim, em Lagos, jogos em Oliveira, camadas jovens poderão treinar também algumas em Nogueira. Vai ser mais ou menos assim o funcionamento? Forçosamente terá que ser como o ano passado, não é? Vamos ter que manter, digamos assim, o quartel-general das camadas jovens em Lagos da Beira, onde efetuarão a grande maioria dos treinos, as diversas camadas jovens. Contamos, obviamente, também manter, quer em termos de treino, quer em termos de jogo, a equipa de infantis em Nogueira, no campo de Santo António. E faremos uso do estádio aqui em Oliveira do Hospital, essencialmente para treinos e jogos dos séniores, sendo certo também que gostaríamos, tal como fazemos todos os anos, de permitir o contacto com a relva às nossas camadas jovens e, uma vez por outra, tentarmos que aqui se vá jogando. O ano passado os júniores fizeram cá a fase final toda, e com excelentes resultados, diga-se de passagem. Se calhar a dizermos que se tivéssemos outro tipo de condições, poderíamos, do ponto de vista do futebol distrital e da formação, ser ainda melhores do que aquilo que de facto temos sido. E pronto, isso nota-se, não é? O trabalho que tem sido feito nota-se, e nota-se nomeadamente nesta equipa. Esta equipa de facto tem 3 jogadores que são séniores de segundo ano, tem 3 jogadores que são séniores de primeiro ano, e tem um jogador júnior, ou seja, num universo de 20, 21 atletas, termos 7 que são júniores, séniores de primeiro e séniores de segundo ano, é de facto muito importante. E não estão cá só para contar, não estão cá só para treinar, estão cá para jogar e para integrar a equipa, e portanto nesse aspecto tem-se feito um excelente trabalho. Se tivéssemos outras condições faríamos melhor, mas isso, a vida é mesmo assim, não é? As condições, a vida não é o que nós queremos, é aquilo que ela faz, e portanto é isso. Temos que viver com as condições que temos, pretendendo sempre alcançar melhores e esperando com alguma brevidade alcançar melhores condições, e se isso for possível, vence obviamente o clube, porque consegue se calhar chegar a outro nível de resultados, mas sobretudo acho que tem muito a ganhar a juventude do concelho, porque passaria a ter outro tipo de formação desportiva que também faz obviamente diferença. O futebol está aí, também o hóquei está a começar a dar os seus passos esta época, oficiais, já que a pré-época também já começou. Alguma remodelação também na secção de hóquei, também uma secção, enfim, começa a ter um peso na própria estrutura do clube. A secção de hóquei patins, aliás, não é de agora, há muitos anos a esta parte, tem de facto um peso relativo muito forte dentro do clube. Não chegamos ao ponto, neste momento, hoje, de dizer que tem quase o mesmo número de atletas. De facto, nesse aspecto do futebol, até porque os plantéis são mais compridos, digamos assim, acaba se calhar por ter um maior número de atletas, o futebol 11, mas a verdade é que o hóquei patins, nomeadamente a nível de formação e sobretudo a nível de formação, inclusivamente oferece a prática desportiva aos jovens muito mais cedo do que nós conseguimos no futebol. O hóquei patins, a partir dos 4 anos e meio, 5 anos, permite que os jovens comecem a praticar desporto. O futebol, de facto, é um bocadinho mais complicado. Só este ano e o ano passado tivemos infantis, dado alguns anos a esta parte, e portanto, só a partir partir dos 11, 12 anos é que de facto as crianças podem começar em Oliveira do Hospital a jogar. Mais uma vez, se tivéssemos outras condições, poderíamos trabalhar as coisas de maneira diferente, pôr de facto os jovens a praticar desporto mais cedo. A verdade é que, se já me custa de ver jovens de 12, 13, 14 anos a jogar no inverno num pelado com lama até aos tornozelos, mais ainda me custa ver escolas com miúdos de 6, 7, 8, 9 anos a fazer isso. E, portanto, é impossível. Para trabalhar bem, para trabalhar mais vale trabalhar bem, para trabalhar mal não vale a pena. E, portanto, nesse aspecto, continua a haver equipas e instituições no concelho que dão essa formação. Falo da Arced, falo do Ervedalense, falo do próprio Nogueirense, que agora também, graças ao Campo de Santo António, com o relevado sintético, também já tem escolas de futebol e infantis, permite uma prática mais cedo, digamos assim, por parte dos atletas. Gostaríamos também de nós oferecer essa possibilidade. Pode ser que no futuro próximo isso venha a acontecer. Para fecharmos, fechamos com talvez a nota negra, que é a existência do futsal no clube. É uma pena, uma secção com 4 anos que deu muito sucesso, muitos êxitos e troféus ao clube e que acaba por não subsistir, enfim, à necessidade de alguém à sua frente. Todos nós sentimos uma grande mágoa e uma grande tristeza pelo futsal ter desistido, pelas duas equipas de futsal de facto terem deixado de competir este ano. Mais uma vez digo, a vida não é o que nós queremos, é aquilo que no fundo, como às vezes as coisas nos aparecem. A verdade é que, para que exista uma atividade desportiva destas, é necessário que existam pessoas disponíveis, nomeadamente não apenas para treinar e para jogar, mas também para dirigir, e a verdade é que não se pode pedir que durante 2, 4, 5, 6 anos as pessoas sejam sempre as mesmas, com uma agravante, cada vez cedem menos, e portanto o futsal vivia há cerca de 2 anos única e exclusivamente de uma pessoa, praticamente, que é o Vítor Pepe, em termos de futsal masculino, não tanto o feminino, que seria o Vítor Pepe Pereira, e portanto não era possível pedir-lhe o esforço de continuar como até aqui. Mais uma vez, juntando a tudo isto o facto de o futsal não ter as melhores condições de trabalho, porque obviamente é sabido, já não é de agora, que também o pavilhão municipal já é muito curto para todas as equipas de hockey patins e também para as equipas de futsal, de tal maneira que também nos impediu um objetivo nosso de algum tempo a esta parte, que era também a criação de algumas camadas jovens a nível de futsal. Não tem sido possível, não foi possível, e neste momento, de facto, o futsal acabou. Quero aproveitar também, até porque terei que o fazer publicamente, senão não ficaria bem com a minha consciência, de agradecer a disponibilidade, o tempo, o empenho de todas as pessoas que durante estes 4 anos, digamos assim, estiveram no futsal. Agradecer todo o trabalho que foi feito. Agradecer também o facto de virem enriquecer o palmarés do clube. O Oliveira do Hospital é um clube com 72 anos, vai fazer 73 anos para o ano que vem. Em julho, e de facto é um clube com um riquíssimo palmarés. O futsal veio enriquecê-lo ainda mais, veio enriquecer também aquilo que é o património do clube no que diz respeito, nomeadamente, a equipamentos de treino e jogos, que acabam por ser transferidos neste momento para as camadas jovens e para os séniores, a nível de, sobretudo, treino, mas para as camadas jovens também a nível de equipamentos de jogos. E portanto tenho que agradecer às pessoas que estiveram à frente, e sobretudo, obviamente, àquela que foi a cara mais visível, que era o Vítor Pereira, obviamente, porque sem ele o futsal certamente não teria sido o que foi. Tenho pena que tenha terminado, ele também tem pena que tenha terminado, mas de facto não havia condições objetivas para continuar. Esse não será um dos problemas que futuramente muitos clubes e muitas associações irão ter? A crise existente não é apenas uma crise financeira neste momento no país, também é uma crise, obviamente, em termos da disponibilidade. O associativismo se ressente disso. Ainda mais quando nós estamos aqui num associativismo em que, entre aspas, aturamos os filhos dos outros, ou seja, todos nós temos filhos em casa e nós disponibilizamos o nosso tempo em prol da juventude, ou seja, em prol dos filhos dos outros, no sentido de lhes permitir uma prática desportiva. Ora, cada vez menos há pessoas disponíveis, cada vez mais dificuldade existe em encontrar pessoas que de alguma maneira queiram dispor do seu tempo, dispor de, às vezes até do seu dinheiro, mas sobretudo do seu tempo, perder tempo de lazer com a sua família para abraçarem, digamos assim, uma causa pública. Ainda vai havendo, de vez em quando aparece, de vez em quando de facto aparecem bons elementos e muitíssimo bons elementos. Nós, a nível do Futebol 11, neste momento não nos podemos queixar disso, mas a verdade é que isso acontece, já aconteceu em Oliveira, há de acontecer e vai acontecer em todas as associações. Estamos no início da época e quase praticamente início do campeonato. Se fosse agora a iniciar, alterava alguma coisa ou mantinha tudo o que fez até agora nesta pré-época e nesta contratação de atletas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Estamos perfeitamente satisfeitos com aquilo que tem sido feito. Esta época foi planeada com tempo. Conseguimos os objetivos que tínhamos em termos de atletas, conseguimos os objetivos que tínhamos em termos de equipe técnica, conseguimos obviamente trabalhar nesta fase inicial no sentido de preparar a equipa para iniciar já com muita força o campeonato e portanto neste momento digo com toda a clareza, não mudaria absolutamente nada. Vamos então esperar que o Oliveira do Hospital comece com o pé direito e nada melhor que uma vitória em Penela no próximo domingo. Espero bem que sim. Obrigado. Obrigado.